Paris is special. She has her own gravity. I'd explain if I had some charts and a board pen. It's bigger. On the inside. You know, I get that a lot. Whoa. Awesome. Well put. Whoa and awesome. So, here's the mission. We're gonna find her in 1 hour. We. You're my guys for this. That wasn't the deal. Tis now. What makes you think we'll help? I just activated the TARDIS self-destruct system. 1 hour until this ship blows. Don't try to leave. The TARDIS is in lockdown. I'll open those doors when Clara's by my side. You crazy lunatic! My ship morals! You kill us all, and the girl. She's going to die if you don't help me. Don't get into a spaceship with a madman. Didn't anyone ever teach you that? Okay, a little gentle persuasion. Say 30 minutes. She'll die even quicker now! We all perform better under pressure. Anybody want to go for 15 minutes? Whoa! It's your own time you're wasting. Salvage of a lifetime. You meant the ship. Olá, amigos Whovians, essa é a 11ª edição do Universo Who Podcast versão 2.0. E hoje, a nossa conversa vai ser sobre o episódio Journey to the Center of the TARDIS. Se bem que você nota que tem uma certa referência nesse nome, mas vai ser bem interessante para a gente descobrir coisas perdidas dentro da TARDIS e até um Wibi Wibi, Temi Ubi, etc, etc. Para participar da conversa, da discussão do episódio de hoje, eu estou aqui com o Vinícius. Olá. Com a Júlia. Oi, gente. E o Diogo. Boa noite. Esse episódio aqui, a gente já começa tentando entender um pouco da situação da relação entre o doutor e a Clara. Nas primeiras cenas que a gente vê o doutor com a Clara... a gente vê, assim, um atrito do doutor querendo fazer com que a Clara goste da TARDIS e tentar pilotar ela. E acho que um comentário que eu faço é que eu tenho notado algumas pessoas não gostaram, ainda não gostaram do personagem da Clara, achando ela um pouco arrogante. Será que a TARDIS captou isso ou... Ou sei lá, será que a TARDIS ela enxerga alguma coisa na Clara que o doutor não enxerga? Qual que é a opinião de vocês sobre esse mistério? Olha, eu acho que é bem provável, sabe? Porque para mim, pelo menos, a Clara é um personagem que, se no fim das contas não tiver alguma coisa errada com ela, eu vou ficar muito decepcionada pela forma como o personagem está sendo construído. E assim, eu sempre lembro daquela última frase da River pro Doctor, quando, depois que os pontos saíram, e ela vira pro Doctor e fala assim, que só pode ter um psicopata por TARDIS. E aquilo ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Como, tipo, a Clara é muito perfeita para ele, é muito bonitinho. E eu acho que realmente tem caroço nesse angu e que a TARDIS é mais esperta do que todos nós e tá percebendo isso. Eu acho que a TARDIS também reconhece que a Clara ela é um paradoxo temporal, né? Ela também existe em três épocas diferentes. Mas eu acho que tem mais a ver com o porquê ela é um paradoxo temporal do que pelo fato dela ser um paradoxo temporal. Mas é só um hunt. E você, Diogo, o que você acha? Pô, eu gostei bastante dela. Assim, eu achei um pouco triste que eles deixaram o mistério dela meio de lado, né? Assim, não mostraram... Nada que desse alguma pista, ou mostraram e eu não vi mais. Mas a questão da TARDIS rejeitá-la, e ela aparentemente rejeita, é intrigante, no mínimo, né? Eu não tenho... Eu não, não consigo recordar assim desse comportamento. A minha memória é terrível, mas quem que alguma companion teve um tratamento assim da TARDIS, a TARDIS não conseguir se relacionar, assim, não aceitou muito bem a companion? Eu não consigo imaginar esse. O dos Jack. Episódios que eu já assisti. No season finale da terceira temporada, na primeira parte, o Jack pega carona com a TARDIS e aquela fica tentando... Ela vai pro fim do mundo, pro fim do tempo, pra expulsar ele. O Jack não chega a ser um companion, assim, propriamente dito, mas ela teve esse comportamento, sim. Ela, tipo correu o que fosse possível pra se livrar dele, né? Sim, porque não tinha como ele existir. Ele era impossível, assim como a Clara. Porque a TARDIS fez tanta coisa contra ela. Bom, a gente discutia assim porque... sobre a... Fala. Não, pode ir. Assim, a gente vai ter muita coisa intrigante para descobrir sobre a Clara ainda mesmo nesse episódio. Mas logo ali no comecinho, aquele ponto que a TARDIS começa a ser sugada lá pro caminhão de lixo galáctico, digamos assim, caminhão de sucata intergaláctico, que aquele pessoal trabalha, e aparece aquela granada que é jogada dentro, aí a Clara pega, queima a mão. Alguém ali que assistiu pela primeira vez o episódio desconfiou daquilo ali ou não? Eu percebi que aquilo só era alguma coisa que ia ser... Aquele velho artifício narrativo que eles falam, a arma de Chekhov, uma coisa assim. Isso. Eu percebi que ia ter alguma coisa ali envolvendo, mas eu esqueci, durante o episódio eu esqueci daquela cena. Eu não. É uma coisa que torna a Doctor Who uma série... na verdade, eu só tinha assistido no dia e agora, hoje mesmo... algumas horas atrás eu assisti novamente para tentar pegar alguns pontos assim para discussão. Realmente é daquela série que você, quando você assiste pela primeira vez, você tem uma sensação, a segunda vez que você começa a perceber algumas coisas a mais, mas na primeira vez que eu assisti, isso meio que me passou batido. Quer dizer, eu prestei atenção naquilo lá nos primeiros momentos, depois foi embora da memória. Até por isso, por não ter prestado muita atenção nessa parte, eu até, na primeira vez que eu vi, eu não entendi o final. E isso me deixou muito revoltado. Sim. Eu tive que ver de novo para entender o que estava acontecendo. Eu pago um pouco o pato da minha ansiedade, acabo assistindo ao vivo, né? Na hora que tá indo, e ficou completamente confuso a minha cabeça. Não é aquela preguiça, hoje não vou assistir de novo, não. E fica. Acaba sendo melhor para produzir podcast depois, né? Com a cabeça um pouco mais calma e poder encontrar esses pontos. Agora, a próxima coisa que chamou atenção, e eu acho que numa resposta ao pessoal que comentou no podcast lá em Bells of St. John, o Cluster Bell voltou, apareceu na TARDIS. Apareceu tocando. Sim. Quer dizer que ao contrário de que como alguns se assustaram, falaram não, a série não esqueceu do Cluster Bell, porque naquele primeiro episódio a Clara precisava de ajuda e não tocou o Cluster Bell, tocou o telefone, uma coisa um pouco mais moderna, mais prática. Ali depois assim, prosseguindo alguns pontos, a TARDIS foi capturada pelos carrioleiros de material reciclado do universo. E uma coisa que me chamava bastante atenção é que eles usam um termo que eu não consegui traduzir exatamente da mesma forma no português, mas usam salvage. E você vê que, se procurar nos dicionários, salvage, que é o material que eles querem buscar ali no espaço, em inglês significa aquele navio que ficou encalhado, que foi resgatado e tal. Só que tem uma frase que é interessante que o doutor usa naquele diálogo que ele tem com os coletores é "A salvage of a lifetime. You mean the ship? I mean the Clara." Isso eu achei que foi interessante que conectou os dois, porque os dois tinham interesses bem diferentes, só que eles estavam utilizando mais ou menos a mesma linguagem. E justamente acho que muita da química do episódio, o que faz a história andar, é essa diferença de objetivos, né? Os irmãos querem vandalizar a TARDIS, querem tirar tudo, e o Doctor quer só resgatar a Clara. Então eles entram em conflito durante o episódio inteiro por causa disso. E ao Mas o mesmo Doutor. tempo, nesse sentido que você está falando, é interessante ver que os irmãos eles não percebem que a TARDIS tem muito mais dentro dela do que eles poderiam sonhar. E aí, quando eles veem aquilo pela primeira vez, eles só querem, ah, tá, vamos pegar, resgatar o que quer que seja, eles não têm noção de tudo que eles podem encontrar lá dentro. Enquanto a gente, como espectador do seriado, a gente sabe o potencial do que poderia estar dentro da tarde. Então, você fica naquela expectativa do que nós vamos ver agora, que eu acho que é interessante para o plot do episódio. É uma coisa, e mais sobre essa cena, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa. O doutor, ali naquela situação de perigo, aquela negociação, eles vão jogar a TARDIS fora, eu preciso resgatar a Clara. O doutor se transforma totalmente, ele se transforma num maníaco. Ele muda a linguagem dele. O que vocês acharam dessa personalidade dele? Até uma forma diferente de ver o Matt Smith interpretando o doutor, porque ele sempre ficava num tom mais gente bacana, estou em situação de perigo, mas nunca chegou a um ponto de ameaçar as pessoas. Eu acho que essa característica é uma característica intrínseca de todos os Doctors, não importa qual ator que interprete. Na hora que a situação tá feia, que ele quer, ele exige algo, ele não tem medo, ele usa qualquer recurso que ele tenha. Até porque depois é revelado que a autodestruição é falsa, então ele se vale apenas da psicologia para conseguir o resgate da Clara. My ship, my rules. E é algo que Isso foi mesmo. usado pelo sexto doutor, eu acho. Ele também usou o Sim. mesmo artifício para conseguir alguma coisa. Então, não é uma coisa nova que ele faz, né? Já é algo que ele vem de outras reencarnações. Ou outras Bem, reencarnações, no caso. é uma coisa assim que para mim foi um tanto novo para um Para o Dr. Matt Smith, porque ele tem uma personalidade mais. Que nem já foi comentado outras vezes no podcast, que ele sempre teve uma personalidade mais infantil, assim, da criança perdida, deslumbrada, em alguns momentos genial. Só que dificilmente esse lado badass dele foi utilizado nessa encarnação. É interessante para ressaltar a conexão dele com a TARDIS e dele com a Clara. Eu acho que nunca até então, pelas temporadas modernas, nenhum doutor teve tão obcecado por uma companion, por um mistério que nem o 11º tá pela Clara. É uma obsessão para ele. Se vender esse mistério, salvar a Clara mais uma vez, por seja lá quantas vezes. Afinal, é a garota impossível, né? Mas é Por que ela é sinceramente o impossível? aspecto dessa série que eu menos estou gostando. Como assim? Eu não sei, por algum motivo, e isso é uma coisa que eu conversei com algumas pessoas e eu vi que essa não é uma opinião só minha, mas que por algum motivo essa obsessão do Doctor pela Clara está sendo demais. Ela é Ah, perfeita sim. demais para ele e as reações dele, por exemplo, no episódio musical. Me fugiu o nome agora, The Rings of alguma coisa. The Rings of Quando Macadamia. isso, quando a folha da Clara é mais especial que 1.000 anos de memória de um Time Lord, sabe? Não! Uhum. Sinceramente, vou precisar de uma justificativa muito boa. Tá, ela é um paradoxo, tudo bem. Mas durante os 40, 50 anos de seriado que a gente teve? Sério? Mas eu acho que a questão não é a questão. Ele nunca se deparou com uma situação que justificasse uma obsessão semelhante? Sabe? Eu não entendo essa lógica por trás. Por exemplo, para mim, quando ele conheceu a River pela primeira vez, justificaria uma obsessão muito maior do que a obsessão que ele tem pela Clara no início. Sim. Então, assim, eu sinceramente, isso tá me irritando na 7B. Porque, para mim, isso não é justificável. E eu acho... realmente precisava de uma explicação muito boa no final para explicar isso. Eu acho assim, como programa de televisão, tirando toda a mitologia, como um programa que, como uma série, eu acho que está sendo, está ficando repetitivo dentro do roteiro para não justificar, sabe? Ele está obcecado em alguma coisa, num roteiro assim, que está preso, mas que não tá respondendo, não está tendo respostas durante os episódios, nem que se fossem pequenas pistas. Tá uma novela. Assim, eu espero que quando acabar a temporada e eu falar assim, nossa, eu vou reassistir essa temporada, eu veja essa parte com outros olhos completos. Que essas pistas realmente estejam lá. Mas eu não tô sentindo isso. Eu, em momento nenhum, eu assisto o episódio e falo assim, ele não vai tirar uma explicação completamente do ar e vai me falar, hahaha, olha como eu sou inteligente. Sabe? Então... eles vão ter que fazer milagre sábado que vem para me convencer do contrário. Vocês também estão... Vocês podem ter uma opinião completamente diferente da minha, mas... Vocês também estão tendo essa mesma impressão da... Então quer dizer que não é só a Tardes que está um pouco irritada com a Clara. Não. Também não estão gostando. Eu acho que pelo menos isso ficou engraçado, que a Tardes está meio que representando os telespectadores ali. Com a birra dela com a Clara. Eu acho que pelo menos isso tá vingando todo... Tá representando a gente na tela. Não, definitivamente. E eu acho que, assim, a Clara... O meu problema não é com a atriz. O meu problema não é com a personagem em si. Mas com a maneira como os roteiros lidam com a obsessão do Doctor para com a Clara. E o problema então, assim, com o plot dela, né, no caso. Exatamente. Eu acho que, assim... A Clara e a Gemma, elas têm um potencial muito interessante. Ela é super carismática, daria uma ótima companhia, mas a forma como o roteiro tenta me forçar a me importar com ela, para mim, é um pouco demais. Mas outra coisa que é... Antes de eu passar para essa parte aqui, vocês também concordam com essa visão da Clara, que o roteiro está forçando ela também? Sim, eu particularmente, pelo menos, eu acho ela bem natural. Então, assim, eu gosto dela. Só que, com relação ao plot, a questão dos paradoxos dela já ter aparecido, dessa já ser a terceira versão dela, pelo menos, eu não consegui ver nada demais. Quando eles tentaram fazer alguma coisa, o Doctor ia meio que fazer alguma coisa, ele acabou em Yorkshire. Não adiantou nada. Né? Então, assim, eu acho o plot, assim, esse plot relativo à Clara, dessa 7B, ele tá meio sem graça, sabe? Pelo menos essa é a minha opinião. Mas eu gosto bastante da personagem como companheiro. Exatamente. Gosto bastante mesmo. Vinícius? Eu, pessoalmente, eu prefiro assistir cada episódio como uma coisa individual, sem ficar procurando por pistas e nada, só aproveitar a história que esse episódio tem pra passar, porque senão eu fico frustrado. Porque a série, realmente, ela não tá dando muitas pistas, só uns pequenos indícios. Por exemplo, no final de Hyde, que tem aquela empata que ela fala sobre a Clara, e esse tipo de coisa que vai sendo dito, mas coisa concreta, não. Então eu prefiro abstrair e esperar o season finale. Na verdade, se a gente fica buscando pista, é a culpa do Moffat, porque aquela temporada que ele falou da Fenda no Tempo e aquele negócio aparecia, depois ele quis juntar tudo, a gente meio que foi acostumou a tentar solucionar os mistérios que saem da cabeça dele. Né? O próprio isso nem é... Fazia isso. Beowulf, depois Torchwood, depois Sim. as abelhas desaparecendo. Mas é porque com o RTD, a tendência era que realmente tinha um plot que conectava a temporada, mas isso era relativamente sutil. Ao passo que com o Moffat, o plot meio que governa o rumo da temporada. E as pistas são mais relevantes ao longo de cada episódio. E aí, como a gente já viu isso nas duas temporadas anteriores, a gente assiste ela, essa meio que assim, tá, eu assisti esse episódio, para... É, teve uma quebra muito grande nessa temporada, né? Com relação aos plots que ele fez. Eu prefiro imaginar que os grandes roteiros de uma temporada que o Moffat fez, tipo assim, foi coisa que ele planejou a vida inteira. Eu prefiro imaginar, porque é uma coisa bem complexa. Aí, conforme foi ficando na série, ficou um pouco mais difícil, caindo na rotina, foi ficando um pouco mais difícil para ele administrar tudo isso. Eu gostaria de imaginar isso, mas as entrevistas dele não me convencem. Bom, eu adoraria imaginar que, assim, quando ele colocou a River na quarta temporada, ele viu a River daqui a 5 temporadas, o que estava acontecendo com ela. Mas eu realmente duvido disso. Agora tem uma coisa também, pra mim, pelo menos. Se por um lado essa temporada não tem nenhum plot assim que fica sendo mostrado nos episódios, por outro ela não tem a decepção que eu senti na temporada passada, que era ele fazer aqueles episódios especiais, tipo Impossible Astronaut e Day on the Moon, eu acho. E aí simplesmente esquecia do astronauta, de até. Entre Everybody Hate. Não. Let's Kill Hitler e o 6.9, que eu não lembro o nome. Tipo, simplesmente não falaram nada de. Sim, foi uma porque eu quebra acho de que é. E assim, isso me decepcionou bastante na sexta temporada, sabe? Não sei se eu consegui me expressar bem, se vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendo. Mas é que eu acho que a sexta temporada foi uma coisa muito mais caça-níqueis do que tudo. Esse negócio de vamos gravar num deserto dos Estados Unidos, vamos colocar, separar em duas partes, vamos colocar o primeiro episódio da segunda parte como Let's Kill Hitler. Então, tipo, foi uma coisa, foi uma coisa comercialmente pensada, né? Eu acho que isso atrapalhou um pouco. Foi uma série de gimmicks, assim, de truques para atrair a audiência e meio que para apelar para um público um pouco maior. E, assim, eu realmente me senti decepcionada com a sexta temporada, mas como eu adoro a River, eu relevo muita coisa. E como a sétima não tem a River para salvar para mim, que eu sei que não é justificativa, é uma coisa pessoal minha, eu acho que a qualidade caiu mais ainda. Mas o que eu senti na sexta e que meio que isso continuou é que falta uma certa continuidade nos episódios que não dependem puramente do Moffat. Eu acho que até o próprio Moffat com a quinta temporada, que foi para mim muito boa, sabe? Ele conseguia mostrar as rachaduras, então assim, você ficava curioso em saber o que era e tal, e aí Rory desaparece. Então, ali ele conseguiu fazer uma coisa realmente boa, só que depois ele simplesmente jogava os assuntos e nas duas temporadas seguintes ele jogava o plot principal e depois esquecia. Vale lembrar também que o comecinho dessa sétima temporada, que foi a despedida dos pontos, também foi uma coisa muito caça-níquel também. Teve toda aquela criação de ser episódios bem demarcados um com o outro. Lembra que lançaram os posters, colocaram as aberturas personalizadas de cada episódio. Então é uma coisa meio complicada de trabalhar dentro desse ambiente, considero. Agora voltando. Voltando aqui Voltando lá para o Centro da Tardes, foi difícil encaixar uma coisa para o público fã, mas o fato dessa jornada, no Centro da Tardes foi uma coisa bastante voltada para fãs, porque eles tentaram mostrar certos cantos da Tardes, todo lugar que você olha, você consegue perceber aquelas informações para o fã, né? São aquelas salas que ele vai visitando e tudo mais. O que vocês acharam dessa? Foi informativo esse tour por dentro da Tardes? É para esclarecer a localização de algumas coisas? Eu Não porque a particularmente. Tardes é temperamental e ela muda as coisas ao bel prazer dela, mas Ela é enquanto temperamental, mas nem tanto, por exemplo. A gente conhecia a biblioteca, a gente conhecia a piscina, só não, de a falar. gente conheceu, mas nada te garante que eles vão continuar lá se você tentar fazer o mesmo caminho amanhã. É, isso nunca. Mas eu achei, como fã, eu achei super interessante, porque você fica olhando. E assim, às vezes é uma cena à toa, aí no fundo da cena você vê um episódio, um objeto pertinente a um episódio, ou pertinente a um outro doutor, a uma outra companion que você gostava, você ficava, ah, que legal, ah, Eu nostalgia. lembro, eu não lembro, eu não, é uma situação mais ou menos parecida. Eu acho que foi com o Peter Davison, quando começou, entrou como quinto doutor. Tem um episódio que ele amarra um. É tamanha confusão dentro da TARDIS, que ele amarra um novelo de lã na entrada do console e vai andando pela TARDIS como se fosse pegasse aquela linha para se conduzir dentro dela. Eu acho que faltou um pouco essa ideia para esse atual episódio, porque o pessoal se perdeu completamente lá dentro, né? Não foram tão espertos assim. Mas eu achei condizente, porque quem se perdeu principalmente foram os saqueadores. E eles não sabem o que é a TARDIS. Eles acham que é só um navio com uma arquitetura fixa. Então, assim, eu achei que realmente eles poderiam ter sido mais inteligentes, mas que fez todo sentido eles se perderem da maneira como eles se perderam. É interessante, e algumas coisas interessantes que até foram importantes no episódio foi que a Clara encontrou a biblioteca e foi explorar. Ela encontrou o livro sobre a Time War. Fazia Não. tempo que ninguém citava a Time War dentro do universo. Oi? Não, não, não, não, não, não, não, não, porque esse para mim foi o pior plot possível nesse episódio. Sim, a pauta que eu recebi do Matheus, aqui deixando já pré-escrito algumas coisas, ele colocou a questão: como que um livro tão importante estaria tão disponível e ela acharia tão fácil? Para começo de história, o livro não estaria numa língua que ela saiba ler. Porque a Tardes não traduz galifreyano. Você acha um livro assim, em inglês? Ah, estou com curiosidade de ler sobre a Guerra do Tempo. Vamos aproveitar. Quem sabe eu saiba o nome do Doctor? Não, não faz sentido nenhum. Só faltou um billboard neon falando assim: leia-me, leia-me, leia-me. Não. Sabe, tipo, eu tava adorando o episódio até então. A Clara não. A obsessão do Doctor pela Clara não tava me irritando mais do que o normal. E sabe que uma coisa que é interessante, que o episódio se contradiz dentro dele mesmo? Tem uma Diga. cena próxima, não sei se é dentro da biblioteca ainda, que ela se esconde e ela tem uns vidrinhos numa estante. E aqueles vidrinhos estão escritos em Enciclopédia Galifreyana. E aquele vidrinho tomba e começam a sair palavras falando. Quer dizer, se os galifreianos armazenam conhecimento dessa forma, por que tinha um livro? Olha, o Isso meu eu me retcanon é perguntei. assim. Eu tenho certeza que é verdade, eu até comentei isso no Facebook, vocês vão ter que concordar comigo. É que aquele livro, na verdade, é a tese de doutorado da River. E que no livro ela está trolando o universo inteiro falando que o nome do Doctor é Bob. Olha, é interessante. É a única coisa que faz sentido, por que não? Realmente, Aquilo. vai ser um furo. Se não for dessa forma, vai ser um furo bem difícil de explicar. Eles vão inventar que, sei lá, a Clara é uma Time Lord do início dos tempos e que ela consegue ler. Porque, mas não! Por mais que ela soubesse ler, isso não é o tipo de informação que estaria assim... Ah, eu tô à toa aqui, olha, na biblioteca, deixa eu folhear esse livro. Não! Quando o Doctor vira para a Rita e fala assim que só tem uma única ocasião na qual ela poderia saber qual era o nome dele, essa ocasião, então, era ela estava à toa na biblioteca e ela começasse a folhear um livro? Pois é. Vinícius, qual que é a sua reação diante da descoberta da Clara? Essa descoberta do livro? Não, quando ela falou, ah, então é esse que ele é, eu já comecei a ficar em estado de alerta. Comecei a pensar, será que eles vão revelar o negócio já agora? O que, que vai acontecer? Mas, né, aí ela esqueceu, né? Até onde a gente sabe, né? Ficam perguntando, quem será que escreveu aquele livro? River, tô falando. Eu acho, eu gosto de pensar que é o Doctor, tipo, de noite ele vai na biblioteca. Querido diário. Hoje eu matei meu planeta. Tristeza, não. Não, hein? Diogo, o que você achou dessa cena aí? Você tem alguma explicação para essa controvérsia? Assim, em caso, eu acho que isso foi dado unicamente para todo mundo ficar curioso quanto ao nome do Doc. Mas eu acho que foi só para isso. Porque eles meio que têm um tabu com a Time War. Então, para que usar um livro sobre a Time War? E eles nunca vão revelar o que aconteceu lá. Então, eu acho que foi usado só para isso mesmo. Só para deixar essa curiosidade. Qual o nome do Doc? Foi algum... é o nome do 7.3. É que a gente está tendo, no Brasil, a gente está tendo toda essa confusão de, não sei se você acompanha essa confusão de biografias autorizadas, não autorizadas. Alguém fez uma biografia não autorizada do doutor aí, ganhou milhões aí vendendo livros do universo agora. Mas eu só quero saber onde esse biógrafo descobriu o tal do nome dele, entendeu? Ah, inventa, biografia não autorizada, inventa qualquer coisa. Foi embora. Perfeitamente plausível. Interessante. E avançando um pouquinho, aí nessa cena da biblioteca, a gente tem o primeiro encontro da Clara com as criaturas que estavam circulando dentro da TARDIS, que ela já nomeou de zumbi. Eu pensei assim, caramba, enfiaram zumbi até nessa série, cara, de uma forma ou de outra, conseguiram colocar. Ei, poderia ser pior. Poderiam ser vampiros brilhantes. Né? Poderia. Mas uma coisa que é interessante, que eu percebi na segunda vez que eu assisti, é quando, um pouquinho depois dessa cena, que um dos saqueadores lá, que ele começa a desmontar o console da TARDIS, e ele vê que tá vendo aquelas vozes, né? Que saem vozes da Susan, de outros doutores e tudo mais, ele segue aquela voz. Eu imagino que aquela voz ali era o passado vazando ali da TARDIS, por isso ele escutava essas vozes. Ele resolve descer aquela escada para acessar da onde estava vindo isso. Uma cena até bem meio mal feita, que ele começa a descer a escada e se machuca de alguma forma e cai. Eu acho que ali, assistindo pela segunda vez e enxergando por essa ótica, eu entendo que a série retoma um conceito que já vem bem lá de trás, que é dois pontos no tempo não podem se encontrar, é que a hora que o momento que ele encosta naquele utensílio da TARDIS, ele se machuca, ele queima, sai um vapor dele. Que é o mesmo efeito que acontece quando aquele zumbi, entre aspas, agarra ele depois, que também sai aquele vapor, assim, significando que ele estava queimando. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, já estava começando a dar suspeitas que, na verdade, aqueles monstros eram eles mesmos em outros pontos. O que vocês pensavam nesse ponto do episódio? Na primeira vez que eu vi, eu achei que ele se queimou na escada porque a TARDIS estava se defendendo. Mas eu não tinha pensado por esse lado. É, sei porque... Lá, ele tá, ele, Se você recorrer à história, eu lembro a única questão que a TARDIS ficou muito exposta foi aquela vez que a Rose absorveu a TARDIS, sim, para tentar defender o doutor. Aquele final de primeira temporada que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso são águas passadas. A TARDIS está vazando, mas vamos deixar as águas passadas para trás. Então, nessa parte do episódio, como que foi a interação desses zumbis com as pessoas? Estavam, conseguiu criar um, já, tanto que vocês não tinham nenhuma teoria até então que seriam esses monstros aí que estariam perseguindo ele. Como é que eles teriam entrado dentro da TARDIS? Eu achava que eles eram tipo guardas do Doctor. Tipo, sei lá, guarda-costas, alguma Até um coisa certo assim. ponto, eu achava que a Clara podia ter razão, que o doutor, por alguma razão maluca, criava algum bicho escondido lá dentro e ele escapou no crash da TARDIS. Por um tempo, eu imaginei que eles teriam algum tipo de mecanismo de defesa contra, sei lá, rupturas temporais, alguma coisa do gênero, a lá aqueles Vultures que atacaram a Rose quando ela tentou salvar o pai dela. Lá na primeira temporada, eu Sim. achava que poderia ser alguma coisa nesse sentido. Mas eu não esperava que fosse. Apesar de que quando você vê de novo, é até um tanto quanto óbvio, mas eu não tinha sacado que poderia ter sido isso. Até pouco tempo antes da revelação do Dr. E aí, dessa parte para frente, a gente começa a ter a maior exploração ali, chegam e começa, o pessoal começa a se perder lá dentro, né? É interessante, é uma frase que nessa segunda vez eu assisti, que eu achei interessante que o doutor, hora que ele, depois que um dos saqueadores arranca uma parte daquela árvore que faz parte da TARDIS, a TARDIS tenta segurar ele, vai atacar, ela devolve a porta. E é bastante interessante, porque para que a TARDIS vai atacar a pessoa se ela pode fazer ela rodar em círculos o tempo todo? E o doutor até comenta, fala assim, que isso é uma inteligência Time Lord. Ele até comenta assim: No dress sense, dreadful hats, but smart. Os Time Eu Lords achei isso podiam. bem. Eu achei isso bem condizente com a personalidade da TARDIS, que já está estabelecida desde The Doctor's Wife, em seguida. Sim. Interessante. É isso. E é bom, né, bom pensar que esse episódio, desde o começo dele, ele já prepara o espectador a tratar a TARDIS como um ser vivo, não apenas uma máquina. Porque tá tendo aquela discussão do doutor com a Clara, que a TARDIS não gosta dele. Aí ela fala, não, isso aqui não sei o que lá. Ele, não, não, não. Ela não falou, tipo, tentando pedir desculpas em nome da Clara pra TARDIS e tal. Então já prepara o espectador, seja fã da série, o fã da série já vem, mas aquele espectador ocasional a interpretar dessa forma. Eles não estavam navegando dentro de uma máquina apenas, eles estavam dentro de um ser vivo. Ser vivo bem exótico, mas ser vivo. Verdade, né? É um episódio que não aliena o telespectador. Mesmo se for o primeiro episódio de Doctor Who que ele assistir, ele consegue razoavelmente entender, seguir o que está acontecendo. E outra, eu não sei aqui, agora eu entro em disputa com a pauta, porque aqui o Matheus anotou aqui, primeira vez que vemos o doutor e a Clara em conflito, ele desabafando suas angústias sobre quem ela seria. O que, nesse momento, assim, que eles estão, principalmente aquele momento que eles saem da. Estão se aproximando do centro do coração da TARDIS, eles começam a discutir sobre os medos e tudo mais. Eu não sei se valia a pena a gente discutir assim, porque a gente já discutiu aqui no meio do episódio muito essa relação forçada da série entre a obsessão do doutor com a Clara e a Clara não sabendo por que que ele tão obcecado comigo. Mas o que que vocês comentariam sobre essa questão do conflito deles? Você acha que esse adicionou dramaticidade cidade naquele momento, que eles não sabiam onde eles estavam, eles pulam ou não. Mas como... Eu, sinceramente, quero que essa história se resolva de uma vez. Eu falei, finalmente, vamos para algum lugar com isso. Só que não, porque ela esqueceu tudo. É. Pelo menos o episódio teve um toque, assim, não, acabou não sendo o plot principal, mas teve uma coisa que sempre foi meio clássica de Dr. Who, é de tentar consertar coisas erradas. No caso, como a gente acabou não discutindo muito aqui, mas essa relação dos irmãos que aprontaram uma peça ou uma vingança ou um, sei lá, em cima uma sacanagem do irmão mais novo, pensando que ele era, fazer ele pensar que na verdade ele era um robô. Isso o doutor, apesar de tudo que aconteceu, e estranhamente ele deu um reset na história toda, isso a gente vai entender melhor no final, mas ele conseguiu dar aquele toque de resolver um problema familiar aqui dentro. Deixei alguma coisa de útil no sucesso, no espaço. Acabou não se destacando tanto assim dentro do episódio. Tamanha confusão de tardes e Clara, drama daqui, drama daqui, a gente acabou nem destacando tanto a história desses irmãos que tiveram... estão tendo uma relação complicada, né, de viajar pelo espaço sozinhos e agora sim o pai, né? Olha, acabei de pensar numa coisa aqui, que se você parar pra pensar, os irmãos, eles mudaram o tratamento com o outro lá, o mais novo, porque ficou no subconsciente deles de tudo que aconteceu nessa realidade que foi anulada. Então, talvez, o nome do Doctor não tenha assumido completamente da cabeça da Clara, e isso talvez possa ser usado no season finale, de alguma forma. Eu tive essa mesma impressão quando eu vi aquela cena. Mas eu acho que talvez não necessariamente o nome dele, mas o fato dele ter contado aquilo para ela. Dele Sim. ter contado para ela o que estava acontecendo. Eu acho que o nome é uma coisa muito específica, que talvez ela não se lembrasse. Mas aquela impressão de que tem alguma coisa errada na relação dele, do porquê ele quer que ela viaje com ele, eu acho que isso talvez possa ter ficado sim. Eu até vi um comentário dizendo que a expressão que ela usa exatamente é: ah, então esse é quem ele é. Que é uma expressão que, se for pensar, seria meio fora de sentido ela dizer, se ela simplesmente visse o nome dele, tipo, José Alberto. Então, eu acho que o que ela viu lá foi um título ou uma coisa do passado, algum segredo, que não seja necessariamente nome. Uma referência. Sim, aí ela conseguiria entender qual é, em que contexto o Doctor está inserido no mundo dele, assim. Sim, é uma coisa que eu até assistindo a segunda vez, prestando atenção, procurando as pistas, eu acabei pescando isso. No segundo que ela... Que no segundo, antes desse time wobbly que ele aplicou para dar um reset na situação toda, eu vou fazer uma piada depois em relação a isso, ele comenta que ela vai... E ela usa o "I don't want to forget". E isso me lembra momentos passados com a Amy Pond, que houve esse negócio de reescrever o passado, mas alguma coisa permanecia diante da vontade da pessoa não esquecer. Então, esse "I don't want to forget" que ela usou, talvez seja um pouco a chave de explicar o que não foi esquecido diante dessa aventura. Você também pode lembrar do "Run, you clever boy, and remember". Também, bem lembrado. Bem e é engraçado, porque todas essas frases, elas remontam aos dois episódios da River, os dois primeiros. Eu não sei se vocês lembram, mas chamando ele de clever boy... E lembre-se, e corra, etc., são coisas que os personagens que moravam dentro do computador falaram pro Doctor naquele episódio da biblioteca. E o Eu Não Quero Sim. Esquecer remonta aqueles episódios da River onde ela vira para ele e fala que para ele não se atrever a apagar nenhuma linha da história dos dois. E eu só acho que são paralelos interessantes entre esses dois personagens. O Moffat Sim. sempre escreve muito sobre lembranças, né? Exatamente. E assim, faz uma assombração. Que no fim das contas, as três temporadas acabam formando um grande arco. Você não pode ignorar o que veio antes, assim, porque é bem típico do Moffat inventar alguma coisa. Ou, pelo menos, colocar alguma coisa nos episódios dessa temporada e falar que foi proposital quando ele colocou isso 3 anos atrás, mesmo que não tenha sido. É, porque referenciar o passado fica fácil, né? Exatamente. E vamos combinar, Dr. Who adora fazer isso. É uma brincadeira. É uma mágica do roteiro, né? Aqui há tudo mágico de fazer o seu olhar para cá e depois você não tá vendo o que tá acontecendo aqui. Oh, que apareceu. Exatamente. É uma história que usa muito. E, finalmente, o botão de reset. Porque, para mim, foi praticamente uma piada, tipo, do IT Crowd, né? Deu tudo errado? Aperta reset, cara. Jogou um botão de reset nessa história. Às vezes que isso poderia ser utilizado anteriormente. Mas, imagina quantas vezes poderia... Então, eu tenho uma implicância com um roteiro que reseta tudo. Que eu acho que é muito fácil. Sim. Você fazer uma situação que é impossível você sair... E aí você volta tudo, simplesmente. Que nem o final da terceira temporada. É bem complicado. Isso me decepcionou um pouco, pra falar a verdade. Eu gosto. O problema é que isso tá sendo costumeiro, né? Então, desde a quinta temporada, sempre tem... Sempre dão um jeito de resetar alguma coisa na timeline de alguém. Quando começar a usar demais... Vai ficando chato. A única coisa que eu acho que não pelo é menos ser usada são os dados, mas fora isso. Pelo menos eu acho que não, ele usou o reset de formas diferentes. Primeiro ele colocou uma pandórica e voou para explodir o negócio. Agora tá acabando o orçamento, né? Boa, jogou só um botãozinho vermelho ali. Não, não é que tá acabando o orçamento, é porque tem que... Mas eu acho que o orçamento tá maior, não? É, sei lá, né? Aí tá muito grande o orçamento. Talvez ele tenha guardado tudo para The Name of the Doctor ou para a volta de Tennant, sei lá. Vai saber, né? Só sei que, basicamente, na minha opinião, esse episódio basicamente se prestou a dar um turbo dentro da TARDIS e jogar um botão de reset. Eu não consegui ver uma construção maior que isso. Enfim, assim a gente termina essa volta por dentro da TARDIS. E a gente vai avaliar que nota cada um vai dar dentro dessa discussão geral, ouvindo as teorias que cada um teve, as análises que cada um teve. Vou começar pelo Vinícius, pela nota dele. De 0 a 5? Isso. Eu vou dar 4,5, porque, sei lá, na primeira vez que eu ouvi, como eu disse, eu não entendi o final, então eu fiquei muito irritado, e se eu gravasse o podcast logo depois, acho que eu ia dar, sei lá, 1,5. Mas eu assisti de novo depois, e aí eu consegui gostar muito mais dele. Eu gostei do visual, eu gostei da história, de um modo geral. Tem seus problemas, mas eu acho que isso não atrapalha muito. Só o que mais me incomodou realmente foi o final, mas eu acho que o resto do episódio compensou, então eu vou dar 4,5. Julgue. Ah, então, comigo acontece exatamente o contrário. Quanto mais eu penso, mais o episódio me irrita. Porque eu acho que ele tem um potencial muito grande. Eu adoro a sinopse dele, eu adoro a ideia por trás do episódio. Eu quero ver a TARDIS desde quando eles não deram verba para o Neil Gaiman colocar uma piscina dentro daquele episódio do A Mulher do Doctor, The Doctor's Wife. Mas eu dou 3 pela boa vontade que eu tenho com o plot, mas eu acho que essas coisas mal explicadas e a preguiça de colocar o botão do reset meio que me irritam mais do que eu gostaria nesse episódio. Apesar de ser um episódio visualmente lindo. Uhum. Jogo. Então, eu gostei dele, mas eu também Não gostei muito. Assim, ele, desde Ring of Sacrifice, eu acho, eu não tenho gostado muito de como o roteiro está se desenvolvendo. Então, assim, para mim, né, o começo foi chatinho, o meio foi chatinho, aí depois, quando foi melhorando, veio aquela história que eu achei horrorosa do zumbi serem eles mesmos e assim, eu não gostei muito desses monstros que foram utilizados, então eu daria 3 também. Não achei ruim, mas para mim também não foi. Valeu pela biblioteca, pela piscina, pelo tour, né, na tarde, mas em termos de história, um 3. Olha, eu, em questão de nota, eu vou dar 3 e eu poderia dar menos. Porque valeu, eu achei que valeu pelo tour. Valeu pelo tour, por ele explicar como que funciona a energia da TARDIS. Foi simples, cara. Foi só pegar uma estrela, colocar lá dentro. É interessante como explica, como ser simples, né? Pega uma estrela, coloca em estado de decaimento, e funciona lá dentro. Beleza. E deu o tour do negócio. Agora, pela questão dos zumbis terem misturado com esse negócio, tipo, aqueles que você não pode tocar, é seu passado, seu futuro é esse zumbi aqui. Por que que um é mais sólido, outro não é? E o tal do botão reset no final, que eu achei que foi difícil de perdoar. Eu dou 3 e poderia dar menos. Eu tô muito condescendente com a TARDIS. É isso aí. Então, a gente conclui essa discussão sobre The Journey of the Center of the TARDIS, to the Center of the TARDIS. Participou comigo o Vinícius, a Júlia e o Diogo. E até semana que vem, esperamos, né? Vamos ver como vai sair essas gravações, né? Que a BBC está até soltando um episódio antes do tempo, só para acabar com nosso prazo de gravação. Olha, eu acho que isso aí é tudo um plot publicitário, entendeu? Eu sou muito fã das teorias de conspiração. E eu duvido que alguém tenha recebido esse episódio. Só digo isso. Se for, então é um plot bem interessante, porque eu tô aqui Gente, é doidinha muito pra. fofo. Olha só, você olha os DVDs, a capa do DVD tem números de DVDs errados. É muito, muito, muito fácil você fazer um painel daqueles com o nome do episódio escrito por Fulano da Silva. É muito fácil você fazer um fake daquilo. Até agora, a pessoa não postou um spoiler que estava antes na internet ou que não fosse coisa que você pudesse meio que especular e que expandir dentro daquilo que já tinha sido spoileado. Então, assim, até que alguém me prove o contrário, São Tomé se aplica. Sim. A internet pode ter certeza que a internet está atenta. Nunca o botão F5 foi tão utilizado em De certas fato. áreas. Mas se não sair, se for verdade ou não, semana que vem ou no próximo episódio, você vai ouvir no Universo do Podcast a gente comentando sobre The Crimson Horror. Então, tchau e até um próximo podcast. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, até pessoal. mais. Boa noite.